sem bandoleira, meu? Maybe. Maybe not. Vai fiando! I hurt myself. Sim! Sejam bem-vindos, jogadores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, veja aquele menino, assista aquela cena, o rei da dança, Renato Marcelo. Salve, salve, rataria! Beleza? Eu sempre fico desconcertado quando é minha ratoeira e você faz a minha apresentação. Porque é sempre humilhante. Desculpa. Não, mas é engraçado. Foi ótimo. Não, é sempre engraçado, mas é sempre humilhante também. Olha só, aqui com a gente também, ele não se chama Fátima, mas também é o último mistério, Marcelo Pereira. Fala, caros amigos ouvintes. Agosto, um mês que definitivamente não será lembrado, pelo menos por mim. Tudo bem, aqui com a gente também, sim, ela está de volta depois de uma temporada encarcerada, Paty Bumbum Costa. Cara, eu não acredito que você teve a audácia de falar isso. Eu não vou nem dar ouro. É um callback é o último cast. Balançando o popozão. Gente, sério, sem comentários. Olá, amigos redores, bem-vindos a mais um cast de filmes do mês. Yay! E aí, mais animado de todos os tempos, porque esse mês foi bem... Eu ia falar isso agora, senti uma... Mais agosto que você vai ver, cara. Agosto, de fato, é um mês assim, né? Fué. Um mês de desgosto. Muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube e no Instagram. E você pode nos enviar uma mensagem pelo nosso Twitter, no @ratos_cast. Pelos nossos dois e-mails, ratoscast@gmail.com e contato@ratoscast.com. Nosso cast também está disponível no iTunes e no Castbox. E se você quiser colaborar com a gente, você pode entrar lá no nosso site, clicar em qualquer post e doar pra gente através do PayPal o que o seu coração mandar, que nós aceitamos sem problema nenhum. Se você não tem o PayPal, você pode entrar em contato com a gente pelos e-mails, que a gente combina uma maneira bem tranquila de você fazer a doação. Este mês nós temos também uma grande novidade para os fãs do nosso cast, atendendo a pedidos. Finalmente estamos no Patreon, ou Patreon, olha, como muitas pessoas falam. Que beleza. Com muitas novidades, muitíssimas novidades. Primeiramente, para quem não conhece, Patreon é um site de financiamento de artistas que permite a você, que é fã de algum músico, de alguma banda, de algum podcast, enfim, patrocinar aquilo que você curte e você pode ganhar uns bônus por esse patrocínio, né? O que são esses bônus que nós aqui do Ratoscast vamos estar produzindo? Você vai poder ouvir os nossos episódios com 24 horas de antecedência, antes deles irem ao ar. Você vai poder ver vídeos das nossas ratoeiras. Esse mês a Patrícia vai na ratoeira, então o que ela vai fazer? Ela vai gravar uma pré-ratoeira e ela vai gravar uma pós-ratoeira. É uma espécie de teaser da ratoeira, você vai ter acesso a esse material. Em loco, né, Marcelo? Em loco, total. Gente, eu que vou estrear isso? Que coisa incrível. Justamente. Essa nova tecnologia. Quase animada de fazer a ratoeira, cara. Nós temos também, olha só, nós vamos ter versões estendidas dos nossos episódios, inclusive esse episódio que a gente tá agora, né, dos filmes do mês, versão estendida pra quem quiser um pouquinho mais das nossas dicas, dos filmes que a gente viu. As merdas que eu falo, versões estendidas, olha que beleza. Tudo. O cast dos filmes eróticos que a gente fez semana passada, aliás, na minha opinião, a versão estendida é a única. Você que ouviu a versão normal, que tá lá no YouTube, tá lá no nosso site, você não sabe, você não acredita como a versão estendida é muito melhor. O Renatão ouviu, né, Renatão? É verdade. É absolutamente hilário. É muito mais divertido e é perfeito pra quem é fã do Ratos. Se você gosta da dinâmica galera, que a gente tem, né? Se você gosta da galera, da dinâmica que a gente tem, especialmente aqui no cast do filme do mês, porque nesse cast dos filmes eróticos também, somos nós quatro, né? Se você gosta disso, gosta das piadas, gosta da nossa interação, cara, a versão do Patreon é perfeita porque mostra como a gente é nos bastidores, as piadas que não entram, uh-huh, e como a gente interage um com o outro, é realmente pra porque fã. Tem coisa que não encaixa no tema ou até encaixa, mas aí, né, a gente perde o fio da meada. Então, nessa versão estendida, você vai ver a conversa toda. Além disso, a gente vai ter lá também, se você assinar, você vai poder ter a possibilidade de repente, votar numa ratoeira pros nossos participantes. A gente vai criar uma comunidade no WhatsApp, né? E você vai poder participar dessa comunidade. Nessa comunidade a gente vai dar dicas de filmes, vocês vão poder dar dicas, a gente vai ter uma interação maior. Você vai poder participar de um episódio com a gente. Tem várias coisas legais lá. Eu não conheci o Patreon, o Patreon, o Renato que me apresentou, e eu confesso que, assim, é uma ferramenta muito legal. É porque é legal, o Marcelinho, porque o Patreon, ele abre possibilidade pra quem gosta, né, do conteúdo, né, do artista, do podcast, como você falou, do diretor que financia esses projetos. Enfim, ele abre a possibilidade pra pessoa que tá querendo ajudar aquele projeto a continuar crescendo e melhorando de várias formas. Você pode, a gente tá falando aqui vários benefícios que os patrões ganham quando eles se inscrevem no Patreon do Ratos. Às vezes as pessoas não podem ajudar com muito dinheiro ou com alguma coisa. Sempre tem uma opção que vai ser mais de acordo com o seu bolso, e todas as opções vão ter benefícios e vantagens legais. Então não fica assim, ah, poxa, mas eu não vou conseguir ajudar. A gente tá aqui pra dar sempre o que for de melhor pra vocês, independente do Patreon ou não. E lá só vão ter mais vantagens. Então sempre vai ter um espacinho lá pra você que vai sempre dar mais benefícios pra vocês. Até porque é pra isso que a gente faz, né, pro público. Não, e o principal também, Marcelinho, que assim, a interação que vocês vão ter com a gente é muito maior e assim, e motiva mais a gente ainda de estar cada semana aqui sentando e fazendo um podcast pra todos vocês de uma forma muito legal. Com então certeza. Essa interação vai ser muito maior e pra gente vai ser aquele combustível a mais, sabe? Então... Mais legal do que a ajuda, a gente tá mais empolgado de dar esses benefícios pra vocês, porque sim, vai ser tão prazeroso pra gente criar conteúdos exclusivos e entrar em conversas, né, mais próximas com vocês, ter um contato mais próximo com vocês e trocar ideia de filmes e de séries. Legal, né, gente? Depois de um monte de temporada, a gente tá pensando em coisas novas pra inovar. Isso. E trazer mais conteúdo pro pessoal que tá há tanto tempo acompanhando a gente, né? Criar um senso maior de comunidade dentro do Rato. Só deixar claro, assim, pra quem já escuta a gente há muito tempo, a gente não vai deixar de postar os nossos podcasts mensais de graça, nosso conteúdo das críticas, tudo que a gente coloca no site continua. Mas se você tá interessado em algo mais, se você quer conhecer um pouquinho mais, como o Maguinho falou, dos nossos bastidores, do nosso processo de gravação, da nossa edição, dos bastidores das ratoeiras, enfim. Como eu falei, é muito legal, a gente tá disponibilizando isso tudo lá no Patreon. Então, se você quiser, acessa lá, contribui, participa com a gente, é patreon.com/ratosdecinema. Em todos os posts agora, a partir deste cast, no nosso site você vai achar. Se não, procura Patreon, é exatamente assim como a gente fala, patreon.com/ratosdecinema, e você vai achar a gente. Certo? É isso aí. Não deixa de conferir, porque, olha, o material tá valendo muito a pena, hein, gente? Tem muita coisa legal lá e vai vir muita coisa legal também. Bom, hoje nós teremos também uma ratoeira da série Continuações que não pedimos, mas temos, que vai responder a pergunta: Meryl Streep está mais no trailer do que no filme? O Renatão vai responder, não agora, obviamente, mas Renatão, por favor, teaser da ratoeira pros nossos ouvintes, por favor. Cantante, hein? Cantante, claro. O que eu posso dizer é que eu realmente não conheço nada do ABBA. Foi tudo uma grande novidade pra mim. Muito bom. Ratoeira, daqui a pouco, vamos direto para mensagens dos ratos ouvintes. Que bonito. Oba! I'll be writing to you. Adoro. E essa é nova, hein, Paty? Adoro. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Vou abrir meu coração hoje, porque assim, ultimamente eu ando emotivo com as mensagens dos nossos ratos ouvintes. Eu tô falando sério. E se continuar assim, eu acho que eu vou fazer uma coisa que nem o cinema tá me fazendo. Nem o cinema já me fez fazer, que é chorar. Você vai chorar, Marcelo? Logo você, coração gelado? Muitas mensagens esse mês. Eu vou tentar ser breve aqui pra gente cobrir a maioria. No nosso cast dos filmes, do filme Hereditário, continua rendendo mensagens. Olha aí. Eu acho que é porque talvez nós fomos o único podcast que falou sobre esse filme. Eu tenho certeza, verdade. Destrinchando e tal. Então, o Rodrigo Alves, ele escreveu um post muito, muito bonito. Ele disse o seguinte: é a primeira vez que eu ouço um podcast desse site. Tive uma sensação ambígua. Feliz por encontrar um bom podcast de cinema e triste por não tê-los encontrado antes. Ah, que legal. Sobre o filme, achei a obra muitíssimo superior à maioria das películas do gênero. Ele elogiou a direção, a fotografia, a atuação da Toni Collette também. Ele disse que não gostou da cena final, porque achou muito didática. E ele finalizou dizendo: parabéns pelo episódio, espero acompanhar um pouco mais desse bom trabalho. Patrícia finalmente viu o filme, né, Paty? Acho que você concorda bastante com o Rodrigo, eu né? Eu vi e eu concordo muito com ele, cara. Quando acabou, eu falei: pra quê? Eu não gostei do final. Eu falei isso e fui apedrejada, amigos ouvintes. Eu fui apedrejada pelos amigos porque eu não gostei da cena final. E agora aí, tem pessoas que concordam comigo. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. Paty, eu só te falo isso. Hail Paimon. Cara, mas eu gostei muito mesmo. Gostou? Muito mais do que eu achei que eu fosse gostar. Impressionante. Realmente é um muito, muito bom filme do gênero. Muito bem. Eliane Falcon. Ela postou no nosso... nós fizemos um post sobre o trailer do Predador, que estreia esse mês. Ela disse, poxa, arrasou. Pelo trailer parece melhor que os outros. Vou ver com certeza, acompanho vocês. Parabéns pelo trabalho. Eliane, só pra lembrar, o Predador estreia agora, como eu falei, dia 13. Foi a maior expectativa não oficial do Renato Maciel. Isso aí, muito, né, bem, Renato? Observado. Muito bem observado. Você mantém essas palavras que você falou no cast de expectativas? Sim, eu continuo com muita expectativa no filme, por mais que cada trailer vem dividindo mais a opinião de fãs, mas eu continuo empolgado, eu continuo acreditando no Shane Black. Não tem como não acreditar no Shane Black, o elenco eu gosto. Eu tô gostando do que eu tô vendo no trailer, cara. É diferente de algumas pessoas, eu tô gostando do que eu tô vendo e... Eu também. Eu tô empolgado. Pra ser honesto, o último trailer eu nem vi, porque eu já deu de material pra mim. Eu só quero ver agora quando... É o melhor, Renatão. É o melhor trailer disparado. Mas eu preferi nem ver, porque já tá chegando o filme, então prefiro me afastar agora e só aguardar pra sentar no cinema e assistir. Muito bem. Hugo Santos, ele comentou sobre o nosso Ratos Casting, primeiro Ratos Casting sobre o Poderoso Chefão. Ele corrigiu dizendo o seguinte, só lembrando que o Francis Ford Coppola venceu o Oscar pelo segundo filme, e não pelo primeiro, no qual ele perdeu para o Bob Fosse, de Cabaré. Eu disse naquele cast, abre aspas, o vencedor do Oscar, Francis Ford Coppola, fecha aspas. Então o Hugo tava me corrigindo, porque eu disse que ele tinha ganhado o Oscar. Mas o Hugo, eu não sei se eu errei totalmente, porque assim, o Coppola realmente venceu o Oscar como produtor pelo primeiro filme. Ele perdeu como diretor, né, naquele ano. Mas ele venceu como produtor, então ele é o vencedor do Oscar, Francis Ford Coppola. Não sei se eu tava errado no que eu falei. Como diretor ele ganhou pelo segundo filme. Também sobre esse cast, o Rafael Soares, amigo meu, disse o seguinte, meu diretor pra esse filme seria o Tarantino. Violência seria surreal, ia ser muito sangue. Aí sim seria um filme sobre máfia e violência, mas deixaria de ser um filme sobre a família. Concordo. Ele recomendou Gary Oldman como Don Corleone, olha aí. Bom. E ele disse que daria um pequeno papel pro Nicolas Cage como homenagem. Meu Deus. Legal. Eu só acho que o Gary Oldman não conseguiria ficar mantendo aquela serenidade do Don Corleone. Ele ia dar um grito, né, Renan? Ele ia mandar um everyone alguma hora. É. Ah, mas ele ia dar um grito. Ele tinha que dar um grito, com certeza. O Alex Feitosa, nosso querido fã também, sobre os nossos atores que perdemos a fé, ele comentou, fez um post maravilhoso também, novamente. Falou o seguinte, ficam aqui dois pitacos para mais um grande episódio sem distinção. Pitaco número 1, dois caras legais, é uma cópia mal feita de Os Outros Caras. Discordo. Os dois caras legais é um filmaço. Os Outros Caras, que é aquele filme do... Do Marco Albert. Do Will Ferrell? E o Will Ferrell. Marco Albert, né? Marco Albert. Pois é. Não, Alex. Desculpa, Alex. Não colou. Número 2. Atuações à parte, o Gerard Butler pode ser fonoaudiólogo do Tom Hardy. Perfeito. Número 3. Quem sepultou a carreira do Will Smith foi o Naldo. Nossa, pode crer. Nossa, essa referência é profunda. Essa, eu juro que eu não entendi. É porque teve um encontro do Will Smith com o Naldo quando o Will Smith veio pro Rio. Número 4. Vocês já tiveram fé na Mila Kunis, na Angelina Jolie e na Demi Moore? Eu já. Eu na já Angelina também. Jolie, eu já tive fé. Na Angelina Jolie, já, com certeza. Muito na bem. Mila Kunis, o Maguinho é apaixonado pela Mila Kunis. É verdade. A fé dele é eterna. PS, impressão minha, o Cipreste foi muito mais condescendente quando perdi a fé nos diretores. Hashtag desceu a marreta, hashtag a culpa é do agente. Olha, eu não sei se eu peguei tão pesado assim, ele acha que eu peguei mais pesado, mas... Enfim, o Feitosa também, Paty, ele fez um post antigo nos filmes do mês de maio, como eu não tive chance de ler ainda, eu deixei pra corrigir esse erro, estou lendo agora, tá? Ele diz o seguinte, não julgo mais... Coitado dos outros casts de cinema. Sensacional, pérolas como a dos alunos do Colégio Militar e da ressurreição do Bruce Willis só confirmam o quanto afiado é o Fabulous Four junto. Sem esquecer do D'Artagnan Rafael. A condução provocativa e a estrutura do cast completam o pacote da garantia de uma hora de entretenimento de qualidade. Ô Alex, você realmente é maravilhoso. Ele completou dizendo que o Renato Maciel faz falta aos casts. Concordo. E que ele vai chamar o Maguinho para o palco do Calabouço para cantar com ele na próxima vez. Olha só, audacioso ele, hein? É, eu não tava nesse cast? Não, nesse você não tava, Renatão. Então tá aqui. Eu tô aqui tentando lembrar que piada era essa do Colégio Militar. Essas coisas. Eu não lembro disso. E, Paty, ele mandou uma opinião para você do filme Tully. Eu vou passar para você, Paty. Depois você dá uma lida e você responde pro Alex. Cristiano, ele mandou a mensagem diretamente pro Maguinho. Maguinho ainda não respondeu. Ninguém vai responder agora. Ele mandou o seguinte: poxa, magoei. Queria ver Slenderman. Puta, não. Vê não, filho. Vê não. Mas, vai lá do mago. Calma, vai lá do mago. Não vê não. Mas olha, ele agradeceu a crítica, tá? Que foi escrita pelo Maguinho. O Maguinho vai falar desse filme nesse cast de hoje. E ele completou, Maguinho, dizendo o seguinte: por isso, vocês são foda. Sabem demais de cinema. Só os filmes da DC que não manjam nada. Mandou ha-ha-ha, zoeira. Essa eu acho que foi pro Rafaela. Claro, óbvio. Do DC. Não, o Rafaela despertou na casa dele agora. Ô, Cristiano, o Maguinho vai falar do Slenderman nesse cast. Eu desconfio que vai estar logo no início do nosso cast. Fica aí que tu vai gostar. Pra finalizar, o Roberto Dainese publicou uma nota maiorzona aqui no nosso cast. Nosso cast não, na nossa publicação sobre o adiamento da Amazon do novo filme do Woody Allen, que a gente postou no Facebook. Pode crer. É o seguinte, e esse troço não desenrola. Já faz anos que foi acusado e nada. Se é culpado, por que esse imbróglio até agora? Vou passar a pergunta pra Patrícia Costa. Por que esse imbróglio ainda com o Woody Allen, Paty? Gente, porque durante muito tempo as pessoas fizeram vista grossa, né? Eu acho que agora as coisas estão meio que voltando à tona. Eu acho que não vai passar esse imbróglio, não vai. Enquanto certas coisas não forem resolvidas, isso vai ficar aí. A gente vai ter que engolir, gente. É isso. Vamos engolir os novos tempos e celebrar novos diretores que não tem problema. Que não tem históricos e fazem coisas novas. Que o Woody Allen também, independente disso, ele já deu também, né? Eu não acho que a carreira dele vai acabar, mas eu acho que vai sofrer um impacto. O caso dele é grave no nível Harvey Weinstein. Sim, é verdade. Só que o Harvey Weinstein, ele é um produtor e tudo mais. Ele é um cara que tá por trás de tudo. O Woody Allen é o Woody Allen, sabe? Ele é uma figura icônica dentro do cinema, a figura dele. O Harvey Weinstein, ele é um cara emblemático, poderoso, mas por trás. O Woody Allen é ator. Diretor, escritor, visitador do Oscar. Então, ele tem muito outro mais peso, a cara dele. Ele é outro peso. É um outro peso, cara dele no público. A imagem dele é muito mais pública. Mas eu acho que tem isso, uma história que todo mundo já conhece, né? Não é assim, mano, não tem uma empresa. Então, eu acho que isso suaviza muito. Queria agradecer, então, os e-mails e as mensagens de todo mundo. E os que eu não pude ler também, agradeço demais. Queria mandar um abraço especial pro Fernando Fraga, pro Rafael Veiga e pro Eduardo Nestal. Todos que comentam as postagens no Facebook, no YouTube e no nosso site Ratos de Cinema. Todos que nos ouvem ao redor do Brasil e do mundo, nossos fãs em Portugal, Estados Unidos, Índia. Nós temos agora 11 ouvintes na Índia. Até outro dia nós tínhamos 2. Agora nós temos 11 já ouvintes na Índia. Irlanda, Reino Unido, Canadá. No Canadá nós temos 30. Eu não sei de onde vieram tanto brasileiro, mas obrigado aos 30 ouvintes do Canadá. África do Sul, México, Angola, nosso amigo do Paquistão. Continua firme e forte, tá lá. Que beleza, todo mês, tá? Ele e o amigo, são 2 ouvintes, tá? E a surpresa do mês, olha sempre só. Sempre tem, né, cara? Sempre tem, isso que é fantástico, tem. Cara. País novo, Hong Kong e, atenção, Iraque. Puta, nós que temos que ouvintes no Iraque. Então, um beijão pra todos vocês. Direto da trincheira do Iraque lá. Um beijão dentro da caverna, melhor. Dentro da caverna. Um beijão pra todos vocês. Um beijão pra família Bin Laden. Segunda vez que alguém faz essa atrocidade desse comentário, hein? Ele mandou um beijo pra família Bin Laden, cara. A família é grande. Olha só, ninguém fala de pinguim. Pô. É isso, realmente é um problema. Ratoscast mais intacto que meteorito do Museu Nacional. Ai, não fala isso, não, gente. Too soon, bro. Eu sabia que ela ia. Too soon, bro. Essa piada foi too soon, corre. Too soon. Too soon, bro. Muito bem. Too far. Olha só, com isso, nós encerramos as mensagens do Ratos Ouvinte. Vamos começar nosso cast dos filmes do mês de agosto. Pelo jeito, um mês morno. Por que, Paty, o seu mês de agosto, 2018, não foi tudo isso como você já introduziu aí? Gente, assim, não teve nenhuma atrocidade. Na verdade, teve uma atrocidade. Talvez duas, assim, talvez. Mas eu vi muita coisa, né? E foi tudo meio morno mesmo. Foi um bom mês, mas não foi um mês excelente. Não ficou longe de ser um mês incrível. A gente teve meses com muito menos quantidade de filmes e que se destacaram muito mais. Era difícil, assim, teve semana de eu pegar a lista de filmes que iam estrear e eu ficar assim, cara, eu não quero ver nada disso. Que bosta. Que bosta essa lista de estreias. E foi bem assim, na verdade. É verdade. Mas eu vou te falar que acho que setembro não tá muito longe, não. Renato Maciel, me salva você pelo menos o mês de agosto. O que, que você achou? Eu achei confuso. A Paty falou, não tiveram filmes ruins, atrocidades. Cara, teve. É porque dos 12, 13 filmes que você viu, você não viu as merdas que eu e o Maguinho vimos. O chorume desde que a gente assiste. E, cara, tem realmente coisas horrorosas. Tem filmes que surpreenderam por serem bons e filmes que tinham potenciais e acabaram surpreendendo por não serem tão bons assim. E tem um filme que eu posso falar que tá no meu top 10 do ano até agora. Olha, legal. Maguinho? Eu vou olhar de novo a lista, cara, não é possível. Como eu falei na abertura, um mês pra mim muito, muito meia boca, nada de relevante. Muito pelo contrário, filmes bem ruins que eu vi. Mas o nosso trabalho é analisar, né? Então fiquem com a gente aí que vai ter coisa boa, pelo menos pra vocês ouvirem. Ó, você tem uma ideia? O mês foi tão merda que, assim, ele teve cinco datas diferentes de estreias, né? Não vou dizer final de semana, porque não é mais no final de semana que tem estreia no cinema. Mas cinco datas diferentes. E a última data, que foi 30 de agosto, a gente não viu nada que estreou nessa data. Nada. A gente não quis ver nada. E, assim, perdemos filmes maravilhosos, como Candidato Honesto 2. O Renascimento do Parto, juro que achei que a Patrícia ia ver, que ela viu o 1 e o 2. Renascimento do Parto 3, ela não foi ver. Jovens Titãs em Ação, não vimos. Pô, eu não vi porque não deu tempo. Eu queria ver. Também. Porque eu não vi amanhã. Eu não vi por falta de tempo esse. Tá. Eu achei que você ia falar o Deus Não Está Morto 3. Pois é, não. Outro filmado. Pra mim também foi um mês bem morninho. Já que vocês deram a introdução, eu acho que não tem como a gente fugir muito disso. Pior filme do mês. Vou começar com Patrícia Costa. Seu pior filme do mês, que você disse que só teve um que se destacou. Então a gente quer saber qual que foi. Nossa, gente, eu na verdade, eu tô até agora tentando entender por que eu vi esse filme. Não sei por que eu fiz isso comigo mesma. Meu pior filme do mês é Acrimônia. Cara, esse filme ficou anunciando no universo muito. Eu vi o trailer desse filme 1 bilhão de vezes. E aí parecia, assim, ser um filme de suspense, um filme que fosse ter um... Assim, parecia ser um filme ruim. Sempre pareceu ser um filme ruim. Mas é aquela coisa, a gente faz essas coisas, né? Vê lá as estreias da semana. Ah, o que eu vou ver desses filmes aqui pra garantir que eu vou ter coisas pra falar no cast? E aí foi um dos escolhidos. Cara, juro pra vocês, eu acho que foi o pior filme que eu vi esse ano. Que filme é esse, cara? É o filme do Tyler Perry, cara. Perry, que é a história de que ela é uma mulher que se separou. Na verdade, assim, a história que você ouve, que é o trailer, não é muito bem a história do filme. Na verdade, não tem uma coisa que tenha sido bem feito nesse filme. A história que eles venderam no trailer é a história de que é uma mulher que se separou. Aí, de repente, o cara ficou rico e esnobou ela, e aí ela quer se vingar a qualquer custo. Cara, essa eu quase vi esse filme. O filme não é nada disso. O filme é um drama de um relacionamento que é ruim, e aí as coisas vão acontecendo. Na verdade, o filme é um drama muito mal construído. Sabe aqueles filmes sobre mulheres que constroem as piores personagens femininas que você já viu na vida? É esse filme. Essa mulher é desequilibrada, ela é maluca, e aí as irmãs dela são autoritárias, e você não tem, assim, uma personagem feminina que seja sã. E, na verdade, no final das contas, o homem é um coitado nesse filme. Enquanto eles vendem o filme como se ele fosse um filho da puta, na história, na verdade, ele é um coitado. O roteiro não faz o menor sentido. Aí tem um desenrolar no final, que é um segundo de suspense, que você já sabe o que vai acontecer. Então, assim, é de querer morrer, eu juro. Eu queria morrer. Eu assisti... É reviravolta, pá? Tem uma reviravolta no final? Tem uma reviravolta, cara. Que não é bem uma reviravolta. É uma coisa inesperada que acontece. Que você fica assim, cara, eu não acredito que isso aconteceu. Mas porque é tão absurdo que você se surpreende pelo absurdo. Mas o caminho que o filme vai te levando é pra isso. Mas é muito ruim. Na verdade, esse filme é um desserviço. Esse filme devia ser, tipo, queimado em praça pública. Eita! Muito bem. Acrimônia. Também com esse nome, né? O filme é construído em capítulos. Capítulo tal. E aí vem umas definições, assim, cara, é muito brega. Muito ruim, muito ruim. Pô, Tyler Perry, né, meu pai? Isso aqui é o quê? Tyler Perry, cara. Tem que olhar o nome do diretor antes de ir, às vezes, pai. Eu vi a Paty marcando esse filme no Letterboxd, eu queria comentar, só que eu não podia comentar porque ela não escreveu nada. Eu dei meio, cara, porque não dá pra dar zero. É, Renato, você viu esse filme, Renato? Não, claro que não, pelo amor de Deus. Não, eu vi outras merdas. Não, essa claro merda, esse tipo, eu não vi. Esse não, eu vi outra. Vocês falam assim como se fosse merda nenhuma. Eu tava nenhuma, ocupado, né, demais vendo outras merdas. Muito bem, então, Acrimônia estreou dia 9 de agosto. Foi o pior filme do mês da Patrícia. Renato, o seu pior filme do mês. Você quer fazer junto com o Maguinho, Onísono, não? A gente pode fazer. Vai você primeiro, vai você eu primeiro. Eu falo a primeira palavra, o Maguinho fala a segunda, pode ser? Boa, vai. Slender Man. Porra, não tem como não ser, cara. Na verdade, é porque esse mês eu não fui só mandado pela ratoeira por vocês. Eu fui mandado pela ratoeira pela minha namorada. É verdade. Foi no. É verdade. Cara, foi na viradinha do mês. Acho que foi ela sentiu que eu tava sem filme pra escolher como pior. Aí eu perguntei, eu falei, vamos ver um filme e tal. Ela, vamos. O que você quer ver? Ela, Slenderman. Eu tenho certeza. Posso ela, perguntar? Tava sem filme pra escolher como pior, a ratoeira foi tão legal assim? Porra, cara, entre Slenderman não e pode falar ainda, filme? Não pode. Porque Pátio, você tava sem filme pra escolher como pior, desculpa. Meryl Streep, Patrícia, tem Meryl Streep. Não, não, vou espera a gente. E ela botou pra ver o Slenderman e, cara, que desgraça. E a gente, eu, pô, vou falar o quê? Ah, não, vamos ver. Eu queria ver Protetor 2, tava passando. Eu não vi os Jovens Titãs, vão ao cinema, não vi. E fui ver o Slenderman. Slenderman é um filme que eu não queria ver. Eu não tava interessado no projeto. Eu vi o trailer, eu fiquei menos interessado ainda. Eu vi os reviews lá de fora, eu fiquei menos interessado ainda. Eu vi a crítica do Maguinho, eu queria esquecer que esse filme existiu. O cara da porta do cinema, o bilheteiro, rasgou o ingresso a ele. Slenderman, pesadelo, não sei o quê. Aí eu olhei pra cara dele, não, pesadelo sem rosto. Falei errado. Mas também de pesadelo não tem nada. Esse filme aí é mó merda. O bilheteiro falou isso pra gente. Fantástico isso. Eu já entrei desmotivado. Já pagou mesmo? Já pagou mesmo? Eu já entrei desmotivado. O bilheteiro tá cuspindo na minha cara. Isso antes de entrar no cinema. Absolutamente genial. O filme é uma merda, cara. O filme é uma merda. Maguinho, dá uma destrinchada aí com o seu texto maravilhoso que foi da sua crítica. Ah, cara, o meu também concordo, não tem como, né? Eu, esse mês, como a minha convicção tá anos-luz da razão, eu ia quebrar o protocolo e botar dois filmes, né? De pior do mês, no mesmo pensamento. O Renato falou de um, né, que é o Slender, que, cara, é muito ruim. Pra quem não sabe da história, né, Renato nem quis entrar nela, é uma lenda, tem, né, história? Que se tornou... É uma lenda que tomou corpo nas redes sociais, né? É, no Canadá, nas florestas lá do Canadá. Tem vídeos do YouTube mostrando um suposto Slender real raptando as criancinhas. E também virou game, né? Virou jogo. É uma lenda que veio das creepypastas, que são sites na internet que colocam histórias de terror. E a história do Slenderman, há anos atrás, acabou que foi uma das primeiras creepypastas e uma das mais famosas. E gerou uma série de vídeos, vídeos falsos e fotos montagens. Vídeos esses e fotos essas tão mal feitas que o filme resolveu utilizar como um artifício dentro do próprio filme. Exatamente. Então, exatamente. É um sinal de baixa qualidade que essa merda tem. É mais ou menos isso que ele falou, né? Então, assim, o filme, a história é muito fraca, né? São quatro amigas que tentam invocar o Slender por um vídeo de internet e a partir do vídeo uma delas some e... Vou pegar a frase do nosso Renato, quem se importa mais, né? Não tem susto nenhum, a não ser uma cacetada de jumpscare que não tem sentido. O som do ambiente grita em vários momentos pra dar susto. É lamentável. Tem uma resenha minha lá no site, que tá bem engraçada. E rapidamente, Marcelinho, já emendando já um outro filme que é muito, muito, muito ruim, muito ruim. Mas ele tinha que estar aqui, né? Pelo simples fato de existir, né? E não dá pra entender realmente a cabeça dos caras que fazem esse filme, e tipo de filme assim, aonde eles querem chegar, né? Com produções como Medo Viral, pra que público querem atingir, né? Porque, caceta, o filme fica uma semana em cartaz, só eu vejo a porra do filme. Cara, então lança logo em Blu-ray, cara, entendeu? Enfim, a história... Ela conta, é um grupo de amigos que perde uma amiga querida, passa mais ou menos uma semana e meia, todos recebem um link de um aplicativo mandado pela morta, pela defunta, entendeu? Que na verdade é tipo o Siri do iPhone. Eu não sei como é que é no Android, mas ele agrega todos os aplicativos do telefone e tal. E é uma clara referência muito ridícula ao Ela, o filme de 2013? É isso? 13? E você ainda ganha de lambuja uma entidade, né, que se apropria dos maiores medos das pessoas pelo telefone, em forma de palhaço. Uma referência ridícula também ao Pennywise, né, do It. E tem até o balão vermelho, cara, em várias cenas. Eu falei, cara, mas que merda é essa? É, cara, é lamentável. Assim, daria certo se roteiro, atuação, direção fosse bom. O resto daria é tudo uma cagada. Se o filme fosse outro, né? É, se fosse outro. Não assusta ninguém. Acho que nem a minha sobrinha de 7 anos, entendeu? Tem medo. Então, um combo duplo aí de Slender e Medo Viral, que são duas merdas. Não assistam. Medo Viral estreou dia 16 de agosto e o Slenderman, 23 de agosto. O meu pior filme do mês chama-se A Outra Mulher. É um filme francês. Olha. Do Daniel Auteuil. Aí, ó, gostaram? É quem? Eu quase vi esse filme. E é um filme com o próprio. Ele é o ator do Cachê, né? Que é o filme mais famoso, acho que, dele. E ele tá em cartaz também. Que é bem legal. Cachê é legal. Bem legal. E ele tá em cartaz também, ainda está em cartaz, com um filme que estreou mês passado, chamado O Orgulho. Eu tô louco pra ver esse filme. Esse parece ser muito legal, que é com ele também. Só que nesse, esse é outra mulher, ele dirige. Tem atores bons até. O Gérard Depardieu faz o melhor amigo dele no filme e tal. É a história de um cinquentão, sessentão, mais ou menos, com uma crise de meia-idade. Ele reencontra um amigo que se divorciou. Só que esse amigo dele, que é o Gérard Depardieu, tá com uma namorada nova. E ele convida o cara lá pra casa dele. E aí o melhor amigo se apaixona de cara pela garota. E ele, o filme se passa, na verdade, durante essa noite, durante esse encontro. Só que ele vai imaginando. Tinha uma série nos anos 90 que se chamava Sonhando Acordado. Que era o cara, ele tinha a vida dele normal, só que, de repente, ele tava numa situação bizarra, assim, sabe? Tipo, a mulher começava a tirar roupa e tal, não sei o quê. E aí cortava a cena e ele tava sonhando. E a série era toda isso, sabe assim? É tudo como se estivesse tendo momentos de sonho durante a realidade. É um filme inteiro disso. Do cara imaginando a mulher dando mole pra ele, só que a mulher tá com um amigo dele. Tem um momento no filme que isso começa a se perder, porque você começa a não entender o que tá sendo a realidade, o que né? O filme vai e volta, né? Entre a imaginação dele e o que é real. E, cara, tinha uma chance ali. Eu tava vendo o filme e falei, puta, se eles fizerem isso, vai ser legal. Porque parece que o filme vai dar um salto no tempo, que aquilo ali realmente tá acontecendo. E aí é legal. Só que não é bem isso. É bem broxante o que acontece lá pro final. E, assim, óbvio que o filme mergulha numa lição de moral bem, bem, bem fraquinha. Vale pelas atuações, são atores bons, mas, assim, foi um tempo perdido no cinema. A Outra Mulher, filme que estreou dia 16 de agosto, foi meu pior do mês. Depois do pior do mês, nada nos resta a não ser a surpresa do mês. Vamos agora falar de coisa boa. Caralho, coisa que decepcionou. Vou voltar pra Patrícia Costa, sua surpresa de agosto, Paty. Gente, minha surpresa de agosto foi Big Fish and Begonia. Eu não sei se tá Peixe Grande e Begonia, porque eu vi como Big Fish and Begonia, que é uma animação chinesa que estreou na Netflix esse mês, que é um filme, assim, que mistura elementos de magia com elementos de ancestralidade, que é bem típico do cinema oriental, principalmente do cinema de animação, né? Você ter essa mescla de elementos mais sobrenaturais com lições que são trazidas pelos ancestrais. Então, é um filme que conta a história de um mundo que vive abaixo do mundo, que vive embaixo do oceano, que na verdade, assim, eles controlam a natureza, eles controlam as marés, controlam as estações e traz esses elementos de forma muito bacana, a maneira como a gente interage com esse outro mundo. E, na verdade, quando os adolescentes que vivem nesse submundo, né, nesse mundo, eles fazem 16 anos, eles se tornam golfinhos, uma espécie especial de golfinho, que vem passar um dia na Terra, aqui em cima, na superfície, para ter contato com os elementos que eles controlam, né? Como a gente está controlando isso aqui, mas como é que é isso na vida real? Como é que é isso lá em cima? E aí, uma dessas personagens tem contato com um humano, e todo o filme se desenrola a partir daí, assim. Na verdade, acontece uma coisa X, que eu não vou falar, porque eu não sabia e foi meio surpreendente. E, na verdade, depois disso, a menina, né, ela fica tentando se redimir pelo que aconteceu e consertar o que aconteceu. Todo o filme gira em torno disso. É muito bonito você ver como que a cultura oriental, ela lida com as questões que são questões do dia a dia. Você tem questões sobre lealdade, sobre amizade, o amor, mas tudo sempre trançado com esses elementos da ancestralidade e do misticismo. É muito bonito de ver, tá na Netflix. A Joana, minha filha, elegeu esse filme como um dos melhores filmes orientais que ela viu. A gente tinha um favorito, que era o Your Name, que o Maguinho viu também. Ele é tão bom que ele foi eleito, arrebatou alguns lugares aí de uns filmes japoneses que tinham um lugar cativo aqui em casa, assim. Então foi uma surpresa muito legal. Big Fish e Begônia estreou dia 17 de agosto na Netflix. Renatão, você... Sua surpresa, por favor, de agosto. Cara, então, a minha surpresa, ela realmente faz jus ao título de surpresa, porque é uma surpresa que esse filme ia sair pra mim, que eu não sabia. É uma surpresa que eu assisti esse filme. É uma surpresa que eu gostei desse filme. É tudo surpreendente, pra falar a verdade. A minha surpresa também vem do Netflix, é um filme chamado Para Todos os Garotos que Já Amei. Eu já até indiquei esse filme pra Paty também, acho que ela assistiu. Eu namoro, então eu acabo tendo. É, não tem culpa. Não tem culpa. Tudo é culpa da Dani agora. Tudo que é verdade. O Slender eu mandei, inclusive, print pra você. E esse filme ela chorou pra caramba, do Garotos que Amei. Mas enfim, é uma surpresa assistir esse filme, porque eu realmente não sabia nada dele. E por mais que ele seja, né, uma comédia romântica, no melhor estilo da definição do que é a comédia romântica. Então, se você lembrar de filmes dos anos 90 que fizeram sucesso, como Ela é Demais, ou até filmes dos anos 80, como Gatinhas e Gatões, eles são referências claras para o que é o Para Todos os Garotos que Amei, que é baseado numa série de livros. Mas o que eu acho que diferencia esse filme são dois pontos. Um, que eu acho que ele conversa de maneira correta e honesta com o público deles. Ele tem um roteiro que entende os jovens e sabe falar com a geração atual. Não trata eles como idiotas, né? E eu acho que é válido, porque a gente tá num momento da importância da integração, da questão de outras etnias, outras raças, assumindo papéis de protagonismo em filmes. Então, no mesmo mês que a gente teve o Crazy Rich Asians estreando nos Estados Unidos e sendo sucesso de público e bilheteria, a gente teve também um filme protagonizado por uma asiática, né, no caso a Lana Condor, que tem descendências de coreanos, e ela é a protagonista desse filme, mais um filme que tá indo muito bem. Então, acho que ele tem uma importância. O filme conta a história de uma garota, mora com a sua irmã mais velha, com a irmã mais nova e o pai, e ela tem pequenas desilusões em relações ao amor, um grupo seleto de meninos, né? E cada desilusão dessa, ela escreve cartas falando do sentimento que ela teve por aquele menino e por aquele momento, seja um sentimento que ela compartilhou através de um beijo quando ela tinha 10 anos numa festinha, ou o vizinho dela que é namorado da irmã dela e ela é apaixonada pelo rapaz e não sabe como lidar. E tudo muda quando essas cartas acabam sendo divulgadas e ela tem que proteger os sentimentos dela, proteger o impacto que isso vai causar na família dela, caso a irmã dela descubra, como ela vai lidar com os meninos agora que eles sabem disso. É um filme realmente jovem, ele tem, como diz, toda a estrutura de uma comédia romântica, por isso quando você vai assistir ele, você vai realmente achar ele previsível e você vai saber como o filme vai terminar. Mas ainda assim, eu acho que ele vale ser assistido, especialmente em casal. Acho que funciona como um filme assim, pra você assistir um fim de semana com a namorada, com seu namorado. E ele é um filme bom, sim, é um filme sólido, é uma grande surpresa pra mim dentro desse mês. Concordo muito com você, Renato. Eu assisti esse filme também e é uma delícia de assistir. Muito bem. Maguinho, sua surpresa do mês, por favor? Enfim, é um mês complicado esse pra mim, cara. Eu só vi merda. É, rapaz. Cara, é difícil, cara. Bem difícil. O que eu vou dizer, eu não sei se é mentira, mas eu também não sei se é verdade. A minha surpresa, baseado na primeira metade do filme e na constatação da galhofa que ele se tornaria, que eu já sabia, e pelo sucesso que tá tendo no box office, e como diria o poeta, pau que nasce torto, te direi quem és. O meu filme, a minha surpresa, é Mega Tubarão. Olha. Tem a crítica minha, bem investida lá no site. Eu vou te falar, galhofa pra Mega Tubarão, pra mim, é elogio. Maguinho, não tem o que falar de Mega Tubarão, né? O filme que se chama Mega Tubarão, a história é isso. Exatamente, né? Cara, entendeu? Mas olha só, né? Quem não conhece a história, é a história de nosso Jason Statham, nosso consagrado lutando ator contra o tubarão gigante. Lutando contra um megalodon, né? Da era mesozoica. Nos dias de hoje, pra que se destina? O filme tá fazendo muito dinheiro. Na China, entendeu? Eu escrevi uma criticazinha lá, quem quiser, leia, tá bem interessante, bem super divertida. Enfim, eu acho que é isso. Posso falar um negócio? Eu acho que eu gostei mais que todo mundo aqui. E eu acho que eu vou gostar mais de todo mundo aqui. Mas porque eu quero ver, eu só não vi porque, cara. O filme é talvez a melhor comédia que eu vi no ano. O filme é muito engraçado. É involuntário. Involuntário demais. E não, ele é totalmente, engraçado. Totalmente, totalmente descartável. Ele é engraçado, pô, porque descartado. Ele é. Os atores são completamente mal escalados. E o Jason Statham troca na mão com o Mega Tubarão. Se isso não vale o ingresso, Marcelinho, ele vai na mão com o Mega Tubarão. Olha só, eu tenho uma história desse nosso âncora, que nós vimos Serpentes a Bordo no cinema e ele adorou. Então, assim, eu acho, assim, é muito similar, Marcelinho. É muito similar. É. Mega Tubarão. É bebezão mesmo. É aquela galhofa, cara, explícita e, enfim, sala de cinema lotada, pipoca voando, entendeu? Gente rindo pra caralho, é isso, cara. Beleza. O meu, eu não posso falar, não sei se eu posso falar muita coisa, porque a minha surpresa do mês foi um filme que eu não esperava me divertir, e eu me diverti também, muito. O filme se chama Te Peguei. Aliás, eu achei que vocês, alguém ia falar desse filme como surpresa do mês. Mas eu acredito também que eu gostei desse filme mais do que vocês. A Patrícia escreveu uma crítica sobre ele, né, Pat? Eu gostei bastante. Cara, é o tipo do filme, assim, que você vai descontraído, vai não vai esperando nada. Tem atores ali que você gosta, tem atores que te divertem. E é isso que eu quero. Eu quero um momento tranquilo. Não quero ter que me estressar, não quero ter que ficar nervoso. Às vezes você quer ver um Missão Impossível, né? Sai roendo todas as unhas da mão. Às vezes não, às vezes você quer só relaxar um pouquinho. E eu fui ver esse filme que se chama Te Peguei, como eu falei. É baseado numa história real, bem baseado mesmo. Não é exatamente a história. De um grupo de amigos que, desde muito jovem, eles fazem aquela brincadeira de criança, de pega-pega, né? Que em inglês é tag. E eles mantêm isso durante um mês na vida deles, depois de adultos também. Eles durante um mês, uma vez por ano. Uma vez por ano, exatamente. Né? Quem for pego por último fica com a vergonha o ano inteiro, até o ano seguinte, que é quando eles vão brincar de novo e tal. É um conceito interessante, principalmente quando você vai ver que é uma história real. O filme depois mostra, né, que isso realmente aconteceu e tal. Acontece com esses amigos e tal. Só que tem um cara, o filme tem um detalhe, tem um cara que é o Jeremy Renner. Ele nunca foi pego por esses outros amigos. Então eles se unem, porque eles falam, não, esse ano vai ser o último ano que a gente vai brincar disso e a gente vai finalmente pegar ele. O filme tem umas reviravoltas dentro desse universo que eles constroem. É bem legal, é bem divertido. É legal ver, por exemplo, um cara como John Hamm, que é um cara, né, de papéis mais sérios e mais... Eu falei dele outro dia no Beirute, né? Um filme sério da Netflix. Pô, ele tá completamente distraído aqui. Eu gosto do Jake Johnson também, é um ator que eu... Eu adoro ele. Eu curto bastante o trabalho dele. E, pô, o Jeremy Renner... Eu ouvi alguém falar que esse filme devia se chamar Gavião Arqueiro, o filme. Porque se fosse um filme do Gavião Arqueiro, né? Ele na vida real, assim, sabe? Como é que é? Se o Gavião Arqueiro fosse... Isso seria mais legal do que ele nos outros filmes. Eu concordo também. Então eu vi o filme meio pensando nisso, assim. Porque ele realmente se veste como Gavião Arqueiro. Então, é uma grande piada. Não, e tem habilidades de luta e tudo mais. Ele é o elo fraco do filme pra mim, né? O que eu não gostei do filme mesmo foi isso. Mas eu achei o filme divertido, eu concordo com você. Aquele momento que você passa, que você meio que se desliga. A gente riu pra caramba em casa vendo esse filme. Pois é. E eu gostei até do final, que... eu não gostei do final. Que o Renato não gostou. Eu adorei o final, achei maravilhoso. Adorei o final. E lembrou muito dos meus amigos. Eu acho que é legal porque você vê, porque você viaja um pouco no tempo também. É meio saudosinho. Dá uma vontade de ligar pros amigos e falar com as pessoas do filme. Brincar de um pique-pega, né? Com certeza. Te Peguei, a Patrícia escreveu uma crítica muito legal, tá lá no nosso site. Não deixa de conferir. E estreou dia 23 de agosto. Esse cast, completando o mês de agosto, a gente não vai ter o nosso Ratos Canta, infelizmente. Porque a gente tem muito filme pra falar, então o cast vai ficar muito longo. Mas mês que vem, não deixe de mandar a sua pedida, né? A música que você acha que a gente tem que cantar aqui. E escolha também a pessoa que você acha que tem que cantar essa música. Manda pra gente a sua dica, que mês que vem a gente volta com esse quadro. Que é o sucesso aqui, né? Então, nós vamos começar com os nossos pacotões do mês. Patrícia, pra variar, o pacote maior do que todo mundo, o pacote do Papai Noel, sempre muito cheio. Manda ver, Patrícia, seu pacotão de agosto, o mês do desgosto. Eu vou começar com um filme que tem a ver com o cast que a gente fez sobre filmes eróticos, que é Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, que é o primeiro filme da Fernanda Pessoa, que é uma cineasta, é um filme nacional, que usa os filmes de porno chanchada pra falar sobre o tempo da ditadura, que na verdade foram os filmes mais assistidos. O Maguinho falou um pouco disso no cast, de como que era assistido, que era a maior bilheteria da época no Brasil, eram os filmes de porno chanchado. Então, o filme usa... A gente passou agora por essa coisa do Museu Nacional, de perder... E esse filme trabalha bem isso, da importância do registro para a gente poder construir a identidade nacional. Assim, como que é importante você ter esses filmes, como que é importante você ter um olhar diferenciado para esses filmes, para que a gente possa entender um pouco o que justifica esses filmes, filmes eróticos, filmes que até hoje estão rechaçados por grande parte da população, terem sido tão assistidos na época que eles foram assistidos. Então, é muito interessante esse documentário. Cara, foi, assim, uma aula ter assistido esse documentário. Então, quem se interessa pelo assunto, quem gosta, Maguinho, eu tenho certeza que você vai adorar. Que, na verdade, ela me lembrou, eu li uma entrevista com ela que ela fala isso, assim, que ela tinha um conhecimento muito grande desses filmes por ter feito um trabalho. Então, isso desenvolveu nela essa vontade de fazer essa... Então, é uma narrativa muito interessante, que tem um olhar muito diferenciado para essa época e para o cinema nacional. Então, vale a pena, quem se interessa, assistir esse filme. Bom, o segundo filme do meu pacotão é Christopher Robin. Retoma a história do Ursinho Pooh. Gente, esse filme é uma delícia de assistir. É um filme de criança para um público adulto. E, na verdade, ele tem todos esses elementos de um filme infantil com uma narrativa focada para o público adulto. E você tem no primeiro ato toda a construção da transformação dele da criança para o adulto. Isso não é, a gente já viu isso muitas vezes, né? De você ter, a gente tem aquele Hulk, a volta do Capitão Gancho, que você tem o cara que era, que o menino que era super ligado com os elementos da infância, que ele se perde isso quando ele fica adulto. Então, mas você tem uma construção, e tem uma coisa que fica muito, passeia muito entre o realismo e o fantástico nesse filme, que é muito leve, porque, por exemplo, inclusive as animações dos bonecos, cara, é muito perfeito, assim. Então, chega um ponto que você fica assim, cara, como é que eles fizeram isso, assim? Então, é muito instigante de ver e é muito delicado. É muito mais, assim, o início é muito mais pesado, assim, mas o filme, ele vai ficando mais leve à medida que ele vai acontecendo, mas não é um... A gente falou aqui sobre o Paddington, falou a beça o Paddington ser muito legal, mas é muito mais infantil. Esse filme, apesar dele ser mais adulto, ele tem uma leveza que não é abobalhada, porque apesar do Paddington ser um excelente filme, ele é muito infantil. E esse filme não. Ele tem uma coisa que é com Ian McGregor, que, assim, tá longe de ser a melhor coisa nesse filme. O filme é do Mark Forster. E isso é muito legal, porque ele tem um olhar pra história que você não esperaria que você fosse ter pra esse tipo de filme, pra esse tipo de história. E, cara, você vai assistindo, e assim como a gente falou do Te Peguei, dá muita vontade de ser um melhor adulto, dá muita vontade de fazer escolhas melhores, de estar sempre em contato com a infância, com a criança que tá dentro da gente. Então, é um filme desses, assim, pra você assistir e se maravilhar, porque é muito gostosinho de assistir. Então, eu recomendo. E o terceiro filme do meu pacotão é O Animal Cordial. Cara, vocês são fãs de filmes de terror e suspense. Quase fui. Cara, esse filme é incrível. Incrível. E olha que é um gênero que eu não gosto. O Maguinho fala várias vezes aqui como que é legal que o cinema nacional tá crescendo fazendo filmes de gênero. O Rafael, eu e o Rafael, a gente briga nessa. Porque o cinema, porque ele não gosta do cinema nacional e tal. Mas faz muito tempo que o cinema nacional deixou de ser as comédias do Leandro Hassum. Tem muita coisa incrível acontecendo. Esse filme é um excelente exemplar dos caminhos que o cinema nacional pode seguir e que são, assim, maravilhosos. É a história de um restaurante, na verdade. É um dono de um restaurante que ele é super grosseiro e super rígido, e ele tá lá vivendo a vida com os funcionários e o restaurante é assaltado. Não parece nada demais, assim, mas o roteiro é muito bem escrito, é muito bem dirigido, e o filme faz assim, é um terror baseado no que é real, e é muito identificável. O que assombra, os elementos de terror presentes nesse filme são parte do nosso dia a dia, principalmente a gente que mora aqui no Rio, que tá passando por esse momento em que a violência tá atingindo picos extraordinários. Então, índices de crueldade e violência inacreditáveis, de você ficar assim, pelo amor de Deus, e ao mesmo tempo pensando, cara, isso podia muito seriamente ser real. É um tipo de terror que é muito psicológico, principalmente por lidar com questões que são tão próximas da nossa realidade, e é muito bem feito. Sério, gente, por favor, vejam esse filme. Muito bom, Paty. Três belas indicações, então, pelo jeito. Renatão, seu pacotão, por favor. Na verdade, esse mês é um pacotinho de um filme só. É um drama baseado em fatos reais chamado Vida Deriva, que é protagonizado pela Shailene Woodley e pelo Sam Claflin. Conta a história de um casal que acabou se conhecendo e se apaixonando, e ele é navegador e tudo mais, dono de um barco, e ele recebe uma proposta para ele levar um barco de um casal, acho que da Inglaterra até os Estados Unidos, se eu não me engano. Ele tem que levar até os Estados Unidos. A Shailene Woodley, que é a namorada dele, ela resolve acompanhar, que assim ela ainda acaba voltando para casa para encontrar a família dela e apresentar o namorado. E no trajeto eles acabam sofrendo um acidente, né? O barco acaba passando por problemas devido ao mar, né? Uma forte tempestade, o mar, enfim. E eles acabam ficando à deriva no meio do mar. E é uma história que a gente já cansou de ver algumas vezes. O diferencial desse filme, para mim, que no final eu entendo o porquê, né, da maneira que eles escolheram de contar a história, mas ao mesmo tempo, pra mim, é um problema, que é a maneira que eles resolveram montar o filme, a maneira que eles resolveram contar a história, que é mesclando o acidente com o período que eles se conhecem, que eles vão flashback, formando o casal. Não é nem só um flashback, eu tô tentando evitar de usar flashback, porque no final ele tenta dar uma justificada porque ele tá fazendo isso, e acaba deixando de ser meio que a fórmula do flashback. Mas eu acho que isso, pra mim, dificulta muito comprar o casal e comprar a história. Eu gosto muito da Shailene Woodley, eu acho ela uma excelente atriz, mas ela costuma fazer alguns papéis dentro do cinema que dificultam um pouco pra ela, e esse pra mim é um dos papéis. Não que ela esteja ruim, eu acho que ela sempre acaba se saindo bem e acaba sendo um ponto mais carismático, talvez, dentro do filme, mas eu não sei, eu acho que as questões que o filme aborda, as questões de diferença de idade, que é muito evidente durante o filme inteiro, que eles apontam nos dois, eu não acho tão evidente no casal. Se você olhar o Sam Claflin com a Shailene Woodley, eu não vejo aqui diferença absurda. Eles botam uns empecilhos ali que pra mim não fede nem cheira pra história, sabe? Eu acho que no final é um filme bem esquecível. Acho que essa é a maior definição. Coisa mais legal que eu achei... mais legal, não tem nada de legal, gente. Mas é interessante, na verdade, nesse filme, é o fato de ser uma história real, né? Que é baseada, eu acho que na verdade não foi uma... foi um furacão. Acho que eles ficaram, se eu não me engano, presos no maior furacão da história. Assim, eles enfrentaram o maior furacão da história. Eu gostei, na verdade, mais do que você, eu acho, Renato. Enfim, Maguinho, seu pacotinho também. Olha, meu pacotinho, agora o Renatão de 1, vai para o Protetor 2, continuação direta do filme de 2014. Talvez o filme mais esperado do mês, hein, Maguinho? É, exatamente, com o mesmo diretor, o Antoine Foucault, que eu adoro, adoro. E traz de volta o nosso vovô, né, Denzel Washington, 63 anos, cara, é um vovô, né? Tá bem. E tá muito bem no papel, cara. Aqui ele vive quase meio que no anonimato, né, trabalha no Lyft, né, que é um braço do Uber, e sendo meio que justiceiro da meia-noite, nas horas vagas. Até que a sua amiga, né, ela é assassinada na Bélgica, e cabe ele tentar solucionar esse imbróglio. Cara, eu achei um bom filme. As cenas de ação são bem boas. A direção do Fuqua é sensacional, cara. É bem na linha do John Wick, um pouquinho menos abaixo, né? Não tão overpower, mas é muito legal. Ele peca no terceiro ato, que é totalmente sem sentido. O local não faz sentido algum. E é totalmente verossímil. O local, eu falei, mas pra que escolher a porra de um local desse, cara? No final das contas, acho que entretém, né? Acho que é isso que importa, né? E tem Denzel, que importa muito pra gente, a mim especificamente. Então é isso, Protetor 2. Bom filme. Olha só, Maguinho, vou pegar a brecha, já que você foi breve, eu vou falar rapidinho também. Eu acho que eu discordo em quase tudo que você falou. Sério? Eu acho assim, bom. Pelo seguinte, o terceiro ato eu achei legal, porque é uma coisa completamente diferente de tudo que você já viu. É o filme de ação. Caralho. A não ser você que viu um filme parecido recentemente. Exatamente. Todo o terceiro ato. Mas, o problema desse filme, na verdade, é que, assim, como ele dirige um carro, ele conhece várias pessoas diferentes. Então o filme, ele aborda 500 histórias. Enquanto o primeiro filme era mais ele focado na história de um na cara história. Que ele tava treinando, né? Ele tava treinando um cara pra ser segurança. E a garota, que era uma prostituta, né, menor de idade, e ele queria salvar, tirar ela daquela vida. E na origem dele, né, porque ele era um cara que não queria mostrar quem ele era, e aí ele precisa ser o protetor, né? Nesse filme, cara, tem 500 histórias diferentes acontecendo, e nem, assim, a maioria das histórias não são interessantes. Não são interessantes. E ao mesmo tempo que ele tá tentando resolver o assassinato da namorada, ele tá tentando resolver outras coisas em paralelo que não fazem muito sentido pro filme. Que não agregam o filme. O filme é extremamente óbvio, ó, eu desafio vocês, se vocês pegarem a lista do elenco do filme e olhar a cara dos atores, você vai falar assim: esse é o vilão, esse é o vilão, esse é o vilão. Sim, é verdade. Ele não sei o quê. Não tem mistério, tá? Não tem... tem uma surpresa lá, mas que não é surpresa nenhuma. Pra mim não foi. Então, fiquei decepcionado, cara, porque o primeiro filme é legal. Eu até revi o primeiro filme há pouco tempo. Agora, tem uma coisa que essa série pra mim pode continuar, tá? Denzel, com 70 anos, 60, sim, 80 sim, anos. Sim, continua. Tá muito bem, cara. Já que ele topou, né, fazer uma continuação, que nunca fez, a única coisa desses filmes que funciona é ele, pra mim, o Denzel. O Denzel carrega qualquer filme, cara. Meu pacotão, também vai ser um pacotinho, eu vou falar de um filme, se chama Escobar, A Traição, que em inglês se chama Loving Escobar. Olha só, cara. Amando Escobar. Escobar é um nome que acho que todo ano alguém tira num papelzinho e fala assim: vamos fazer um filme sobre Escobar. Só que agora a gente vai fazer pelo ângulo do, né? E esse filme é pelo ângulo da repórter, Virginia Vallejo, que é vivida pela Penélope Cruz nesse filme. A Penélope Cruz é a mulher do Javier Bardem, né, na vida real. E eles fazem... É que é complicado. Ela foi amante do Pablo Escobar quando ele ainda estava subindo no poder e criando todo o cartel de Medellín. O filme tenta meio que vender um relacionamento entre os dois que não teve muito um relacionamento. Ele usou um pouco a influência que ela tinha. Ela usou bastante do dinheiro que o Pablo Escobar tinha. Ela nem de perto, vamos dizer, é um personagem carismático pro filme, que você queira saber a história dela, pelo ponto de vista dela. É baseado num livro que a própria Virginia escreveu, mas eu, sinceramente, não entendo por que alguém compraria um livro de uma mulher como ela, que claramente se aproveitou, e ela fala isso no filme. O filme deixa muito claro que ela se aproveitou de vários homens, não só o Pablo, mas de alguns outros, pra poder sobreviver, pra poder, entendeu? É óbvio que é difícil a gente julgar, né? Porque na situação real que a mulher vivia. Mas, enfim, eu sinceramente não consegui me identificar com o personagem dela. O personagem que eu mais gostei do filme é o próprio Pablo Escobar, que é o Javier Bardem. Depois de ver esse filme, Javier Bardem pode fazer qualquer papel, cara. Ele pode fazer o papel de uma folha de papel dentro de uma impressora. E ele vai fazer bem. Porque, cara, não, cara... ele vai colocar uma maquiagem e vai desaparecer dentro da folha. Ele vai desaparecer, ele vai ser a folha. O cara é absurdo, mano. O cara, ele é o Escobar. É difícil você olhar pra ele e você até lembrar de outras pessoas que viveram Escobar. E olha só, como eu falei, todo ano sai um filme. Lembra do Conexão Escobar, que é com o Bryan Cranston? Lembra do Escobar Paradise Lost, Benicio del Toro fazendo Escobar? Lembra da novela do Escobar que tem na Netflix? Lembra do Narcos? É tudo Escobar agora, entendeu? Então acho que a gente tá tendo um excesso de Escobar. Esse filme, ele veio na hora completamente errada. Porque depois do Narcos, não tem nada que seja melhor. Perfeito. Que seja novo. O Renatão falou isso já na crítica dele do Letterboxd. Eu já fui ver o filme já meio que esperando, mas é um outro ponto de vista. Eu ainda acho que esse filme é um filme para os americanos preguiçosos que não quiseram sentar e ver 30 horas de Narcos. Por que você escala Javier Bardem, espanhol, fala espanhol, tá extremamente bem caracterizado. Por que o diretor é espanhol? Por que o elenco todo é espanhol? Por que a Penélope Cruz é espanhol e todo mundo no filme fala inglês? Por quê? Por que não aproveitar isso e bota todo mundo pra falar espanhol, ué? Mas não, é porque é pros americanos preguiçosos pra ver toda a história em 2 horas. Então, veja, não tem o Wagner nem... Moura teve que aprender espanhol pra fazer não a série. Não tem nem razão pra você ver isso, cara. Todo mundo falou seu pacotão, todo mundo resumiu. Vamos pro melhor filme do mês, então. Melhor filme do mês, Patrícia, por favor. Meu melhor filme do mês, me lembra o Maguinho, porque a escolha pra esse filme ser o filme do mês é todo baseado no tema central desse filme, que é puramente o afeto. É muito gostoso de assistir. É um filme que é super afetuoso e, na verdade, eu acho que o nome é super apropriado, né? Benzinho. Então, esse filme é um filme nacional que conta a história dessa família que tem um filho que joga handball, que ganhou uma oportunidade de ir pra fora pra poder jogar. E aí, eles estão nesse processo de mudança, de aceitar que esse filho, né, que já tá com 16, 17 anos, vai embora e que a vida vai ter que seguir sem ele, que isso vai acontecer. Só que é um filme que, assim, é muito simples a história, porque o filme aborda é a realidade do dia a dia de uma família normal, como a minha, como a sua, e é muito legal de ver o cuidado que esse filme tem em não ser piegas, em não ser aquele filme que tá falando do dia a dia, usando aquelas coisinhas que a gente vê sempre nos filmes, não. É um filme que é super realista, que você consegue se identificar com as questões que eles estão vivendo o tempo todo, porque é uma família simples, de classe média, como a minha. Então, que tem problema com a porta que emperrou e não abre, mas que não faz disso uma comédia pastelão. É só uma porta emperrou que não abre, que acontece na vida de todo mundo, sabe? Mas a grande questão desse filme é a dificuldade que essa mãe aí, cara, quando você tem um filme que fala sobre a dificuldade de uma mãe de deixar esse filho ir embora, e de como que isso é traduzido em vários simbolismos ao longo do filme. Então, é um filme super complexo, porque são personagens que têm várias coisas acontecendo na cabeça deles o tempo todo. A Karine Telles, que é esse filme merece milhares de prêmios. Ela merece milhares de prêmios, porque ela tá inacreditável nesse filme. É uma atriz que já tem feito muitas coisas no cinema nacional recentemente, e ela merece muitos louros e que venham pro filme. E é isso. Ó, o filme tem Adriana Esteves, Otávio Miller, César Troncoso. O ponto fraco desse filme é justamente umas subtramas que o filme desenvolve, que aí eu acho, por exemplo, que é a trama da Adriana Esteves, que tem um problema com o marido de relacionamento abusivo, e aí eu acho que isso acabou ficando pesado demais. Não pesado pelo sentido de ser uma história pesada, mas destoou muito da história e não pôde se aprofundar. Então, na verdade, é o ponto que tem essa tentativa de ir mais além do que precisava ser. E eu acho que perde um pouco nisso. Mas, no geral, gente, vejam esse filme. Esse filme é puro afeto. Legal, Paty. Benzinho ganhou 4 prêmios em Gramado, né? 4 Quequitos em Gramado. Melhor atriz coadjuvante. Adriana Esteves. Na verdade, depois do Festival de Gramado, ele teve uma explosão no cinema, assim. Ele acabou entrando em muito mais salas do que ele estava antes. Benzinho estreou no dia 23 de agosto, então é muito possível que ainda esteja passando. A gente espera que sim, porque eu também quero ver. Renatão, seu filme do mês de agosto. Então, meu filme do mês é um filme que eu gostei demais. Eu já assisti ele, inclusive, 2 vezes. Como eu comentei no começo do cast, tá no meu top 10 do ano. E eu acho que é um dos filmes que tá sendo mais esquecidos. Não tá sendo tão mencionado. Que é um filme chamado Você Nunca Esteve Realmente Aqui, que é protagonizado pelo Joaquin Phoenix, é dirigido e roteirizado pela Leanne Ramsey. Esse é o 4º longa-metragem dela e é o primeiro, e depois de 8 anos, desde o Precisamos Falar Sobre Kevin, onde ela veio e foi o boom dela, todo mundo falou muito bem do filme, o filme foi muito bem recebido. É um filme que não é pra todos, mas é um excelente filme. E eu acho que essa é a mesma coisa que a gente pode dizer do Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Ele conta a história de um homem, que é o Joe, que é vivido pelo Joaquin Phoenix, que ele tá realmente um animal dentro do filme. Eu acho que não só na maneira como ele se porta, mas fisicamente, né? O cabelo dele grande, a barba, o porte dele, ele tá mais fortão, ao mesmo tempo que ele não tá um forte, tipo, saradão, ele tá meio gordo, meio forte, ele tá bem ameaçador, e eu acho que isso é realmente o que define o personagem dele, ameaçador, vulnerável e imprevisível, e é isso que compõe a atuação do Joaquin Phoenix e do Joe, que é esse personagem, que é um homem traumatizado por uma série de eventos na vida dele, e trabalha como matador de aluguel, e ele recebe uma missão que ele tem que resgatar uma menina que tá sendo sequestrada, tá sendo feita refém como garota de programa. O pai dela, que é um político, que acaba contratando ele pra poder resgatar a menina. Só que ocorrem reviravoltas, né, nesse caso, e ele passa a ter que lidar com as consequências disso. Você contando assim, esse nome pode ser um filme de ação normal, um busca implacável da vida. Só que na mão da Leanne Ramsey, definitivamente essa não é a história que você vai ter aqui. Ele é um filme lento, por mais que ele tenha 1h29 de duração, ele é um filme lento. É um filme que demora para as coisas começarem a acontecer. E eu gosto muito da maneira que ele brinca com, especialmente com a violência. Porque ele é extremamente violento, mas a montagem faz essa violência não ser gratuita. A maneira que o Joe chega nos locais para resolver a situação, ele vai deixando corpos no chão, né, na mesma velocidade que existe o corte da cena, entre uma cena e outra. Você nunca vê, ou você vê de longe, ele cometendo os assassinatos, ou ele golpeando as pessoas, ou que a maneira que eles montam isso, eu acho muito fantástico. Fantástico, que vai criando uma tensão pra dentro dele, naquele ambiente, naquela situação. E eu acho que o outro quesito que ajuda a criar toda a ambientação, não só nesses momentos, mas no filme como um todo, é a trilha do Johnny Greenwood, que é o guitarrista do Radiohead, parceiro não só da Leanne Rancey, mas do Paul Thomas Anderson, nos últimos 4 filmes dele. É o Greenwood, que já foi indicado ao Oscar, inclusive pelo Trama Fantasma, foi a última indicação dele. Um dos meus compositores favoritos atualmente, um grande destaque pra mim, não só nesse mês, mas no ano. Você Nunca Esteve Realmente Aqui também é o meu filme do mês. Olha, que legal. Eu sou muito fã da Lane Ramsey. Joaquin Phoenix, excelente ator, maravilhoso. Próximo Coringa, todo mundo já sabe. O único nome nesse filme que você vai reconhecer. Talvez o Alessandro Nivola. A gente até falou há pouco tempo dele sobre o Desobediência. Desobediência, um ator que tá maravilhoso naquele filme com a Rachel Weisz também. Como o Renato falou, ele parece uma desconstrução de um filme de ação, né? Se você lê a sinopse, você vê o trailer e tal, ele parece, né, uma coisa meio bruta, meio... E até o começo dele dá a entender um pouco isso. Só que não, ele é absolutamente diferente. Ele não é um filme fácil. Até pra quem gosta do gênero, ele te cansa um pouco, ele trabalha um pouco, mas conforme você vai vendo o filme, você vai entendendo que ele é quase um pesadelo, assim, ele é quase uma fantasia, não sei. Essa questão do título é muito interessante, porque algumas coisas acontecem no filme e você não tem certeza se ela realmente aconteceu. Ele brinca um pouco com essa questão do será que realmente aconteceu isso, e a edição também trabalha um pouco dentro disso também. Então esse ritmo ele ajuda nessa questão toda que ela tá querendo construir, que é dentro da cabeça do personagem. Pega assim, ó, mais ou menos como se o Brian Mills, que é o Liam Neeson no Busca Implacável, que o Renatão falou, como se ele não fosse uma pessoa normal. Que esses caras que fazem esse tipo de coisa, são bouncers, eles não são normais, né? É um cara completamente perturbado, tem uma vida totalmente louca. Imagina que você tá dentro da cabeça desse cara e, sabe assim, tipo, como é que é se acontecesse isso? Como é que você contrata um cara... Enfim, é legal, vale ver, é uma coisa completamente diferente. O legal desse filme é que, assim, ele é absolutamente diferente dos filmes do gênero. Uma desconstrução mesmo. Então, por ser uma coisa nova, vale muito ver. Vale muito ver. E essa diretora, cara, nossa, que diretora maravilhosa, assim. Todos os atores do filme, por mais conhecidos que sejam, estão muito bem. Ainda tá em cartaz em alguns lugares também. O filme se chama Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Dia 9 de agosto, estreou. Ah, o nome do filme é lindo, né? O nome do maravilhoso. Filme é muito bonito. Maguinho, seu filme do mês, por favor. Então, meu filme do mês, como a gente sempre fala, né, Paty? Tentando dar uma força pro nosso cinema. A gente sempre tá tentando levar aqui um pouquinho dele. Teve um mês pra mim foi tão caidinho que ele não vai desfilar entre os melhores do ano. Dos 12 melhores do ano, enfim, nossos 10 listas, ele não vai estar. Mas jogando pro alto, foi o que mais se aproximou de uma produção convincente, eu falo O Nome da Morte. É o filme dirigido pelo Henrique Goldman, protagonizado pelo Marco Pigozzi, que é um bom ator, cara. André Matos, Fabiola Nascimento, então. Ele é baseado em um livro reportagem, né? Que conta a história do Júlio Santana, que sempre foi visto como um filho exemplar e tal, mas que vai tentar a vida na cidade grande, por influência do tio policial, e acaba se tornando um matador de aluguel, né? Que ao longo de mais ou menos 20 anos, né? Ele mata mais ou menos quase 500 pessoas. Ele esteticamente é muito bem filmado, né? O filme tem um requinte muito, muito legal. Muito bem produzido, muito bem montado, muito bem editado. Tem uma fotografia muito bonita. Mas, na verdade, eu achei que o conteúdo dele fica... O filme fica um pouco em cima do muro, porque os motivos que o levaram para entrar na vida, né, nessa vida, né, de matador, são explorados um pouco superficial. Eu queria ver mais. E, na verdade, o filme foca muito nos fantasmas que vão fazendo presente na vida do cara ao longo da vida de matador. A melhor coisa do filme não é nem o Marco Pigozzi, é o André Matos, né? Cara, verdade. Que tá fantástico no filme. Então, assim, é um filme legal. Eu acho que ele tinha potencial pra ser bem mais do que um filme mais estético. Foi o que eu achei. O filme tem uma levada maior na parte estética. Eu acho que ele não se decide um pouco pra que vai. Mas, foi o que eu falei, num mês, pra mim, muito, muito fraco, muito, muito aquém. Acho que O Nome da Morte coloca o nosso cinema num patamar um pouquinho mais elevado. É isso. O Nome da Morte. Pô, Maguinho, cara, nunca concordei tanto com você. Como será? Assim, que cara. Bonito, Marcelinho. André Matos e Fabiola Nascimento. Cara, sim. Ela é muito boa, né? Ela é ótima também. Os personagens deles são maravilhosos. Todos os atores estão bem, cara. Mas esse filme, é tudo isso que você falou. Vale ver, tá? Quem gosta. Sim, vale ver. Se interessar pelo tema. Novamente, eu aqui falando de matadores, né? É um tema que eu gosto e tal. E é nacional, cara. É uma história absurdamente real. Incrivelmente. Sim, incrível. Agora, esse filme, ele tem um problema pra mim. Ele não tem um fim. Verdade. Ele não termina, ele não termina, ele acaba, mas ele não tem fim. Então, eu não sei se isso é de propósito, não parece ser, mas enfim. Eu gosto do Henrique Goldman, ele é diretor do Jean Charles, que Jean também Charles, é um bom filme. Né? Mas vale ver, vale dar uma olhada assim. O Nome da Morte estreou dia 2 de agosto, logo no começo. Não, estreou bem no início do mês. Bom, com isso a gente encerra aqui os filmes do mês. Eu vou só perguntar pra vocês rapidamente quais filmes faltaram ver. Vou falar rapidamente o meu benzinho, que a Patrícia falou. Aliás, eu acho que a maioria dos filmes que a Patrícia viu, eu vou... Vou querer ver. Histórias que o nosso verdade. Cinema não contava, quero ver. Eu vou assinar embaixo também. E eu quero ver o Ferrugem, que eu já falei, que foi o grande vencedor de Gramado, e eu vi o trailer e eu achei interessante, que é o filme da Ali Muritiba. E eu quero ver, estreou agora dia 30 de agosto. É, Patrícia, você, quais filmes faltaram? Você não esteve realmente aqui, e eu acho que é isso, gente. Eu vi Coisa Besta. Renato? Pô, eu quero ver o Big Fish, que a Paty falou. Eu quero ver o Ferrugem, Protetor 2, Jovens Titãs, O Animal Cordial. E o filme que o Maguinho falou agora, que eu esqueci o nome, do Marcos Pigosa. Nome da Morte. Nome da Morte, também quero ver. Legal. É, Maguinho, pra você faltou. Bom, então, os meus filmes são um pouquinho do mix Renatão e Paty. Jovens Titãs, quero ver. Benzinho, quero ver também. E tem um filme que eu queria ver também, que ele estreou agora, chamado Yonlu. É um filme nacional, parece ser muito interessante. É isso, podemos ir para a Ratoeira. Muito bem, com isso a gente encerra todos os filmes do mês. Vamos partir para a Ratoeira. Ratoeira escolhida por mim para Renato Maciel. Preparem-se, tirem as crianças da sala, abram caminho, porque vai vir música aí. Ratoeira começando a partir de agora. É, não, pior que ele falou isso, eu tô imaginando aquela introdução do Dancing Queen mesmo, tá ligado? É, mas é. Dando a abertura da Ratoeira. Renato, Maciel, não vamos nos delongar aqui. A pergunta que eu fiz pra você quando eu te mandei pra esse filme era... Meryl Streep, eu estou curioso pra saber, ela está no trailer ou ela está no filme? Porque, porra, o trailer são imagens do primeiro filme. Você teve que ver o primeiro filme pra poder ver o segundo filme. Eu te mandei porque as críticas foram maravilhosas. Então eu falei, acho que vai ser uma boa Ratoeira. Já que eu não vou ver, vou mandar o Renatão ver por mim, me tirar essas dúvidas. Então, antes só de você responder essas dúvidas, vou perguntar pra Maguinho e pra Patrícia, que não tivemos a oportunidade. Acham que é uma boa Ratoeira pro Renatão neste mês tão mesclado de filmes complicados? Vou começar com o Maguinho agora. Não, eu achei, assim, que calhou muito bem, porque o Renato tá numa vibe muito romântica, né? Eu acho que o Mamma Mia 2 aguça isso, né? Vai ser a minha indicação, que eu acho que a Ratoeira, a gente tem que parar com essas tretas que já não leva mais a nada, entender que o filme tem que ser coerente com o que a gente faz, entendeu? Então eu acho que o ambiente, né, do nosso cara Renatão, que namora, né, ele deixa claro bem isso, é muito bem... A culpa não é dele. Pra ele, né, eu namoro, ponto. Eu acho que cai muito bem e tô ansioso pra ver, porque eu vi também, depois eu dou um pitaco. Tacozinho. Tá bom. Patrícia, você também... Aliás, eu não entendo. Todo mundo foi ver esse filme, né? Patrícia foi ver, Renato foi ver... Imagina se eu ia deixar de ver esse filme, cara. Eu adoro o primeiro filme, que o Renato também não gostou. Nossa! essa Ratoeira promete. Eu acho bom, eu acho legal. No Letterboxd, eu nem avaliei e nem escrevi nada. Do Mamma Mia 2, eu guardei pra agora. Ô, Patrícia, só dá a sua opinião. Foi uma boa dica pro Renato? Cara, foi uma boa dica pra qualquer um, porque eu que adoro o primeiro filme, não consegui terminar de ver esse filme. Mentira, tu saiu no meio? Não consegui terminar de ver. Eu dormi. Não. Sim, Pat. Dormi pra cacete. Dormi, mas dormi assim. No meio do... Sabe aquele dormir assim gostoso, que você acorda assim, revigorado. Caralho, roncou também? Porque eu não ronco, mas eu acordei revigorada. Deus! Ela não perdeu nada, são as mesmas músicas do primeiro filme. Ah, pronto. Bom, então, Renatão vai começar a destrinchar aqui, já entregamos, Mamma Mia. Lavamos nós de novo? E lavamos nós, lembra da Fabrício? Do... lembro, eu ia falar da brincadeira agora. A questão que eu fiquei, você bateu muito nessa tecla do... Ah, Meryl Streep tá no filme, ela tá no filme, não tá? A minha pergunta era, o ABBA tem música suficiente pra dois filmes? E a resposta é, não tem. E olha que eu vi com pouco tempo, né? Eu vi do 1 e o 2, assim, uma diferença de pouco tempo. Então, talvez as músicas estivessem frescas na minha cabeça. E depois eu fui dar uma olhada na trilha sonora, ver se eram as músicas iguais. É basicamente metade da trilha sonora. Então, pelo que eu percebi, eles usaram Greatest Hits do ABBA no primeiro filme. E nesse aí, eles foram meio que pra um lado B do Greatest Hits. Se conversa comigo... Não, porque foda-se o ABBA, né? Eu não conheço o ABBA, eu não gosto do ABBA. Se você é fã do ABBA, desculpa. Que não tem o suficiente. Eu conhecia duas músicas, eu fui assim, conheço duas músicas. Que é o Mamma Mia e o Dancing Queen. Aí no final do primeiro filme rola uma música, eu fiquei assim, puta, conheço essa música. Conheço. Como é que ela é agora ou qual é o nome? Não sei, mas eu sei que eu conheço ela. E no final do segundo rola uma música, eu fiquei, caralho, essa música é do ABBA. O Winner Takes It All, Renato. Deve ser. É, pode crer, essa daí. É essa. Essa daí. Essa e, no, daí. E no segundo é Fernando, né? Não? Fernando. Aí, porra. Isso aí. Sucesso, isso aí. Cara. Cantado pela Cher, hein? Cantado pela Cher com ovo na boca. Como fui ver esse filme, fiquei com essa dúvida na cabeça. E eu não conheci o primeiro filme, não vi. Eu realmente pulei, porque, como eu falei, eu não me interesso pelo ABBA. Eu gosto de musicais. Mas o ABBA não conversa comigo. Então, tipo, eu vou assistir músicas do ABBA, foda-se. Porque foda-se o ABBA. É diferente do que eu ver um musical como Across the Universe, que eu particularmente gosto muito, e todas as músicas eu vou adorar, porque eu gosto muito de Beatles, e eu gosto muito das versões daquele filme, porque, porra, eu gosto de Beatles. Eu sei, Renato, mas tu já falou duas vezes foda-se o ABBA, então o fã do ABBA que tá ouvindo tá chateado. Pô, sabe quem é o fã do ABBA? Cara. O Alex Feitosa, é muito fã. Foi mal, Feitosa? Desculpa, mas o... Aí eu fui ver assistir o primeiro filme. Caralho, que merda, cara. Eu não sei... Eu já vou deixar claro aqui, pra começar o meu hate. O segundo é melhor, então eu não entendo por que a Paty dormiu no segundo. Não sei, cara. A diferença dos dois é bizarra. O primeiro acho que tem mais ou menos o quê? 10 anos? Tem 10 anos, esse mesmo. 2008. Olha, ele é completamente datado e amador. Tem 10 anos já. Ele é completamente cafona e ele vai fundo em todos os clichês envolvendo musicais. Por que que eu acho que o primeiro é pior do que o segundo? Primeiro, porque o segundo é melhor coreografado, muito melhor coreografado. E terceiro, porque por mais que o novo filme aposte na Lily James, né, liderando, porque ele, o segundo filme, pra quem não sabe, ele vai no passado da personagem da Meryl Streep. Né, mostra como ela conheceu os possíveis pais da Amanda Seyfried. A partir do momento que eles fazem isso, eles abrem pra três novos atores interpretarem os pretendentes e uma nova atriz pra interpretar a personagem da Meryl Streep, a protagonista. Com isso, melhora muito, porque eles escolhem quatro atores que cantam. Até porque Colin Firth, Stellan Skarsgård, Pierce Brosnan e Meryl Streep não cantam nada. A Meryl Streep pode fazer tudo que ela quiser na vida, menos cantar. Tudo tem um limite, até pra ela. E então eu acho que o primeiro filme, ele é horrível. Tem uma... Eu não sabia que o Dominic Cooper tava no primeiro filme. Puta, cara, é uma vergonha. Cara, que vergonha. Na minha cabeça, o Dominic Cooper, atualmente, é o Jeff. Preacher. Ele é o Preacher. Ele é o fucking Preacher. E você vê ele com aquela bermudinha lelesque, sem barba. Lelesque, cabelinho... Cabelinho espetadinho. Caralho, isso é muito anos 90, Renatão. Cantando musiquinha romântica na beira da praia. Ah, que vergonha, cara. O Preacher ia comer ele na porrada se ele visse isso. Eu acho que o primeiro filme é muito ruim. E pra não dizer que eu tava falando, porque eu conheci algumas músicas, né, do primeiro pro segundo, então eu reconheci. Eu não reconheci porra nenhuma, porque eu assisti o primeiro no Netflix, só pra me situar. E eu vou ser bem honesto aqui, eu avancei 80% das músicas. Mas tudo bem, não era ratoeira. Não tem problema. Não era ratoeira, pô. Quando eu cheguei no cinema, eu sentei, eu falei, fudeu, vou ter que ver esse filme até agora, o final. Agora tem que ver. É. Agora eu não tenho escapatória. Felizmente, eu achei o novo filme muito melhor dirigido. Eu não tenho o nome do diretor aqui agora. Ol Parker. Ol Park. Esse senhor, ele é muito melhor na sua função de diretor. Eu acho que realmente, pra mim, a diferença dos dois, de verdade, é a questão de como ele é melhor trabalhado. O primeiro, eu acho que ele soa muito como... Como ele é baseado no musical da Broadway, eles talvez queriam manter aquela essência de musical. Parece que os figurantes que eles usam são os mesmos figurantes pro filme inteiro. Como se passa num hotel, eles têm, sei lá, 10 pessoas no hotel. E aquelas 10 pessoas vão estar fazendo figuração em todas as músicas. Só que são os piores figurantes da face da Terra. Nesse já é um pouco mais elaborado. Eu acho que teve um pouco mais de orçamento. Enfim, eu acho que ele é mais modernizado. Por mais que o outro seja 10 anos atrás, a gente via musicais 10 anos atrás feitos muito melhores do que foi o caso do Mamma Mia. Eu entendo porque a galera gosta, porque tem o ABBA tem o seu público, a galera que curte essas músicas dos anos 70, curte o filme, o elenco é bem ou mal, é um elenco famoso, tem atores ali que são bons, mas eu entendo principalmente o porquê do 2 estar fazendo sucesso. Ele é completamente diferente do primeiro, porque eu acho, como eu comentei, não só a questão musical, mas eu acho que a história é um pouco melhor. Eles tentam bater mais na questão de o porquê mostrar das relações das duas. Pra quem não sabe, o trailer deixa claro aqui, a Meryl Streep tá morta no filme. Então, não tem Meryl Streep no filme. O trailer Mas isso não tá no trailer. O trailer deixa não, claro. No trailer não. É, o trailer fala aí. Não, tem o trailer. Foi o maior susto quando eu vi que isso aconteceu. Ah, que isso, gente. Porque tem o trailer e tem o trailer que é cenas de bastidores. Que é Meryl Streep falando, estamos aqui e voltamos, e aquela alegria, e todo mundo cantando Dancing Queen, peraí, ela não está nesse filme, então? Não, ela aparece na última cena. Ela aparece na parte final, no finalzinho. Na verdade, tipo assim, é porque ela, como ela morreu, é a história da filha dela assumindo o lugar dela dentro do hotel. Do hotel, fazendo toda a reforma que o hotel precisa, e indo fazer a reinauguração do hotel, ao mesmo tempo. Chamando as amigas, a mãe, e chamando os pais dela pra irem pra lá, pra reinauguração, e fazer uma grande homenagem à mãe dela, e tudo que a mãe dela foi. E ao mesmo tempo ela começa a ler o diário da mãe dela, e vai se sentindo conectada com a mãe, não só pela história, mas pela relação delas com aquele hotel e com aquela ilha. Em certa parte funciona, eu não acho que o filme coloca esse ponto do que ela bate no final, né? Que eu nunca me senti tão próximo da minha mãe como me sinto agora. Eu não acho que foi tão isso, não. E ao mesmo tempo que eu não acho que foi tão isso, eu acho que eles resolvem, isso pode ser um problema pra algumas pessoas, cagar pra continuidade do primeiro filme. Então existem várias coisas que eles resolveram trocar, tipo eventos que no primeiro filme foram mudados agora, a ordem que ela conheceu os caras, né, no primeiro filme que ela fala como foi, aqui eles mudaram, uma diferença no visual deles, como era abordado e descrito no primeiro filme, foi totalmente mudado nesse, inclusive a própria questão da avó dela, né, a avó da menina, como o Maguinho falou, que é a Cher, que vem cantar no final, a avó dela é dada como morta no primeiro filme, a Meryl Streep fala, não, minha mãe, que falando como se a mãe dela tivesse morrido, e a mulher aparece aí agora, então, quer dizer, no Mamma Mia 3, não me surpreende nada se Meryl Streep, opa, voltei, porque Mamma Mia ressuscita pessoas. Poder da música. É isso, cara. Eu acho esse filme menos vergonhoso e melhor acabado, mas ainda assim é uma ratoeira. Muito bem, Renatão. Olha só, deixa eu só te fazer uma pergunta. É uma coisa que eu não entendo, já que a gente tá falando de furos, né, de roteiro e tal. O Stellan Skarsgård, ele tem 500 filhos, pelo menos, que estão no cinema, né? Que o Bill Skarsgård faz filme, o Alexander Skarsgård faz filme premiado e tal, não sei o quê. O filho dele é o Pennywise, caralho. O Pennywise é filho do Stellan Skarsgård. Ele tem um outro filho dele que tá no Westworld também, no... Também, isso, no também. Vikings. Né? Ele não tem um puto de filme que podia fazer ele mais novo nesse filme, cara? Não. Tem que ser um outro ator, mas tudo bem. Tem que ser um cara whatever, não tem nada a ver com ele. É só uma dúvida. Mas sabe por quê? Porque o cara nem parece. Eles estão preocupados em fazer projetos melhores. Pode ser. Então, obrigado. A minha pergunta foi respondida. Agora, deixa eu só fazer uma outra. Só fazer um outro comentário, Renatão, que eu acho que apoia o que você falou. O segundo filme, Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo, está com uma nota melhor do que o primeiro filme no IMDb. Não sei se você sabia disso. Mas ele é disparado melhor que o primeiro. Porque o primeiro é horroroso. Pois é. Ele está com uma nota melhor. Pode ser. Eu adoro esse filme, as pessoas gostam. E eu vou ver, talvez se fosse um dia que eu estivesse muito cansada, eu vou rever o segundo, tentar rever o segundo. Paty, repito. Eu tô falando que ela tem narcolepsia. Quando foi a última vez que você viu o primeiro? Qual foi a última vez que eu vi o primeiro? Cara, tem muito pouco tempo, porque é daqueles times que quando eu tô fazendo alguma outra coisa e eu preciso de alguma coisa no fundo pra me acompanhar, é um daqueles times que eu coloco pra acontecer no fundo. Nossa, sabe o que é bom também fazer isso? Estática de televisão é excelente também, você pode trocar, funciona como a mesma coisa. Maguinho, você quer falar alguma coisa de Mamma Mia? Não, cara, eu concordo com o Renato, assim, o primeiro eu achei, e é datado mesmo, vi... E nos cinemas, não viria de novo, só vi uma vez e foda-se, tá bom. E o segundo, ele é melhor. É bem mais produzido, é melhor coreografado, é mais divertido. A Lily James tá ótima no filme, tá ótima. Cara, Maguinho, por que você viu esse filme, cara? É, por quê? Porque eu gosto de musical. Você viu o primeiro no cinema? Deixa o Maguinho em paz, Maguinho. Não, mas eu gosto de musical. Você viu o primeiro, não gostou. É. Aí falou, vou ver o segundo. Mas eu achei que esse seria melhor. E realmente ele é. No cast passado ele falou que ia ver. É, eu falei que ia ver, pô. É, Maguinho é maluco. Como vou ver a ratoeira da Paty? Qual é? Não, calma. Vamos com calma. Calma. Eu só queria dizer, antes do Renato dar a nota, Lily James é a cara da Aline Moraes. Agora lembrei. Nossa. É igualzinho. Parece. Bota a foto de uma do lado da outra, você vai ver. A cara da Aline Moraes. Ah, acho verdade. Mas... A boca grande, né? Olha só, Mega Tubarão, né? Meio assim. Olha só, o Renato, por favor, sua nota de cocô para Mamma Mia, Lavamos Nós, de novo. Cara, eu não tinha pensado em nota de cocô. Ninguém pensa. Eu vou improvisar aqui agora. É o cocô cantor. É aquele quando você vai cagar e você fica fazendo um couro. Faz vários barulhos. Boa. Você faz um couro pra ele sair. Fica... Vai fazer força pra ele sair, então. É o cocô cantor. É meio prisão de ventre isso, Renato. Muito bem, então, com isso a gente encerra a ratoeira do Renatão. Acho que sobreviveu, não foi tão duro assim, né, Renatão? Não foi tão ruim. Eu não vi o primeiro filme. Que o primeiro. Não, eu vi o primeiro filme. Eu vi. Eu não quis ver o segundo porque eu vi o primeiro filme. Então, Maguinho vai escolher a ratoeira da Patrícia deste mês de setembro. Ratoeira que este mês, Patrícia, vai lá no Patreon. Óbvio. Você vai encontrar um vídeo exclusivíssimo de Patrícia antes e depois. E depois de ver a ratoeira, um depoimento da Patrícia só para os nossos assinantes. Mas, Maguinho, por favor, qual é o filme que a Patrícia vai Então, vamos lá. Paty, você sabe que a gente já lidou com todo tipo de ratoeira, porém, assim, como eu falei, eu não tenho dúvida que, como diria um amigo meu, a relevância dela tem muito mais sentido do que uma simples treta. E baseado nisso, acho que até pelas características da nossa Paty, agora é que eu vou afetar o mundo, entendeu? Eu acho que é isso, faz sentido. Então, assim, pegando carona, né, e também não concordando, né, com a pegada mostrada nos trailers, de um dos grandes filmes da minha adolescência, Paty, a voz feminina do Ratoscast, vai assistir O Predador. Nova versão. Sério, achei, Maguinho. Cara, que porra. Eu acho que tu ia mandar na freira, cara. Que? Gente, mas nenhum dos dois é ratoeira. Ela odeia filme de terror, cara. Não, eu sei que ela odeia filme de terror, mas nenhum dos dois é ratoeira. Olha só, a freira vai ser ruim pra mim. Que bom. Não, cara, Paty, a freira não é bom. Pô, Predador todo mundo vai ver. Predador é ratoeira onde, cara? É, cara, que isso? Eu posso achar que achou uma merda? Pode, Eu achei que achar que ia ser uma merda e foi uma merda. Eu não tive oportunidade de falar sobre isso ainda, mas senhor. Patrícia, mas não, tudo bem, o critério foi o mesmo, a amizade continua, mas olha só, o Patrícia, você ia ver o Predador, não ia? Ah, com certeza. Aí. Todo mundo ia ver. Deixa eu só falar, eu mandaria a Patrícia em Crimes in Raptime. Porra, era isso, cara, que eu ia falar. É a pá de cal na carreira da Melissa McCarthy. Vocês querem que eu assista esse também? Que nem vocês fizeram, que nem o Maguinho fez e assistiu. Eu acho que é o mínimo, já que você já ia ver o Predador. Eu posso, eu faço isso pelo bem do cast. Tá, já que o Maguinho foi ver dois. Porra, pá de cal na carreira da Melissa McCarthy, cara. Então, Patrícia vai ver Crimes in Raptime, que eu acho que tem tudo a ver com você. É um filme bem politicamente incorreto, você vai gostar. Eu imagino. Yay. Você gosta de fantoches, Paty? Não. Não gosta de fantoche? Então você vai adorar esse filme. Te vejo mês que vem, Paty. Então. É isso. Então, só pra resumir, dia 13 de setembro, Predador, de Shane Black. Patrícia é a ratoeira oficial do Maguinho. E a ratoeira não oficial, que a Patrícia vai ver, né, por amor, a escolha maravilhosa do Maguinho. Dos amiguinhos. Crimes in Raptime, de estreia dia 20 de setembro. Ela vai ver os dois pro mês que vem, certo? Certo. Podemos fechar esse mês de agosto. Mas aí, olha só, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra que todo mundo vai ficar com essa dúvida. Os vídeos vão ser pros dois filmes? Sim, vamos fazer a alegria dos nossos patrões, né? Claro que sim, com certeza. Tá. Vídeos para os dois filmes. Lá no patreon.com/ratosdecinema, dá uma visitadinha lá e não deixa de participar. Com isso a gente encerra esse cast dos filmes de agosto, cast relativamente longo, mas muito prazeroso, muito mais do que o mês. Vou começar com nosso querido Maguinho. Maguinho, muito, muito obrigado pelas suas escolhas. Muito obrigado pelo mês. Eu acho que o mês de agosto não foi um mês tão bom no cinema, mas foi um mês muito legal pro Ratoscast, que teve podcasts maravilhosos. Nós tivemos Poderoso Chefão, nós tivemos filmes eróticos, nós tivemos só coisa legal neste mês, então eu queria agradecer demais aí vocês terem feito esses casts comigo, né, esses casts com o Ratos, e vocês terem ido ver tantos filmes esse mês. Então, Maguinho, por favor, deixe seus contatos e seus agradecimentos. É isso aí, é muito bom fazer o cast dos filmes mensais, já estamos já chegando na porta do final do ano, né, isso é incrível. Quem quiser bater um papo comigo, né, concordar, discordar, estão nas redes sociais, do Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço também, Twitter, Instagram, tem a merda toda. Como eu sempre digo a todos vocês, continuem indo ao cinema sempre. Um abraço e até a próxima. Muito bem, Maguinho, obrigado mais uma vez. Renato Maciel, quero agradecer muito sua presença, muito sua pesquisa, muito seus filmes que você viu, e queria que você deixasse seus contatos também para os seus fãs. Eu que agradeço a todo mundo, foi um prazer poder vir gravar com vocês aqui hoje, como sempre, muito legal. Fãs de ABBA é a vida, acontece. A escolha de o Predador como ratoeira me faz ter saudade das épocas da Kéfera. Galera, minhas redes sociais é Facebook, Instagram, /RenaMarcel com 2L no final. Também tô lá no Letterboxd, onde eu tô sempre colocando as minhas dicas de filme, então segue lá pra pegar todas as coisas fresquinhas assim que eu coloco. E é isso, valeu galera, até a próxima. Fui. Muito bem, Renatão, obrigado mais uma vez. Patrícia, eu queria agradecer a sua presença hoje. Caralho, que porra é essa, cara? Ela dormindo. Narcolepsia. Não sou eu dormindo. Patrícia, queria muito agradecer a sua presença nesse cast de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Você tem se destacado, né? Tem visto cada vez mais filmes. Cada mês que passa, você vê mais e mais e mais. Olha, gente, vocês não têm ideia. Teve filme que a Patrícia nem pôde falar hoje, porque senão a gente ia ficar aqui três horas. Vários filmes. Então, assim, queria muito agradecer realmente do fundo do coração. Você traz sempre um lado diferente do cinema pra gente e a gente sempre agradece. Então, por favor, dê seus contatos aí e boa ratoeira por esse mês de setembro. Ai, gente, obrigada, cara. É um prazer enorme estar de volta. Faz muita falta na vida estar aqui com vocês, vocês não fazem ideia de quanto. O bom é que a gente teve, como você disse, vários outros casts muito legais que a gente fez e se encontrou esse mês, então valeu a pena, não fiquei com tanta saudade assim, mas é muito bom estar de volta nos filmes do mês. Patrícia Costa nas redes sociais, me procura lá, tô nas redes sociais do Rato Cinema, no Instagram, continuem falando com a gente, e agora eu vou roubar aquele bordão do Maguinho. Assistam filmes nacionais. Não vão só ao cinema. Vamos ao cinema assistir e valorizar o cinema nacional, que tá cada vez maior e mais bonito. E não vai acabar nunca. Que fique claro. Boa. Isso. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. Inclusive os filmes que eu vi esse mês. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço. E Predador e Pate Bumbum em setembro. Aguarde. Ai, cara, não Gasguei. É possível que você terminou com isso. Gasguei! Merda, cara.